brasileiro, honro o rei, é o verdadeiro. Sei que tudo é passageiro, busco a sabedoria que vai além do dinheiro, sei que é preciso tê-lo, mas também busco o zelo nas coisas do dia a dia. Nem o último, nem o primeiro, nem o único engenheiro, que também é arquiteto, peão e sente a magia. Sou goleiro, artilheiro, matador e justiceiro, invocação do terreiro ou então terço da tia. Sou Umbanda, Candomblé, Kardec e Xavier, Rastafari de boné plasmado em psicografia. Sou Garrincha, sou Pelé, nem malandro nem mané, minha fé vai do Tibé até Jesus, José Maria. Pros olhos que estão atentos, ouvidos ao mesmo tempo, entendo quando eu entro e entro em sintonia. Não caio no esquecimento, o meu aprimoramento é o que gera o firmamento pra alcançar a maestria. Orienta o brasileiro, honra o rei, é o verdadeiro. Sei que tudo é passageiro, busco a sabedoria que vai além do dinheiro, sei que é preciso tê-lo, mas também busco o zelo nas coisas do dia a dia. Cefálica, cerebelo, crânio embaixo do cabelo, são pontos indispensáveis para a psicologia. A coragem vem do medo, homem chora sem segredo, enrolho em aponto o dedo pra onde isso te levaria. Sozinho na multidão, quem sabe mais um irmão, vindo em outra direção, do nada eu encontraria. Existe uma divisão do que eu penso e a sensação de ação e reação que ninguém explicaria. E nem tem explicação, problema nem solução, é nessa incompreensão que nasce a poesia. Me leva a outros lugares, ambientes familiares, conhecimento em ares que eu nunca respiraria. Orienta o brasileiro, honra o rei, é o verdadeiro. Sei que tudo é passageiro, busco a sabedoria que vai além do dinheiro, sei que é preciso tê-lo, mas também busco o zelo nas coisas do dia a dia. Oriente, Paquistão, Coreia, Afeganistão, Líbia, Egito e Japão, KGB versus a CIA, Rússia e Vietnã, China, Gaza, Talibã, Índia, Iraque de Saddam e também Etiópia. Posso alcançar o Nirvana ou então virar uma bomba, acabar com essa trama de falsa democracia. Empresa americana compra os fiscais do Ibama, culpado estando morto, inocente não morreria. A minha realidade é a minha identidade, a responsabilidade de ser o meu próprio guia. E não existem mais verdades, cada um é uma infinidade, por isso que cada ser nasce e morre todo dia. Orienta o brasileiro, honra o rei, é o verdadeiro. Sei que tudo é passageiro, busco a sabedoria que vai além do dinheiro, sei que é preciso tê-lo, mas também busco o zelo nas coisas do dia a dia. Orienta o brasileiro, honra o rei, é o verdadeiro. Sei que tudo é passageiro, busco a sabedoria que vai além do dinheiro, sei que é preciso tê-lo, mas também busco o zelo nas coisas do dia a dia.